lado, meu fã, bebê, eu vou te conquistar. E na dança do Buribai a gente vai se amarrar. Assim, no Buribai, bye, bye. No Buribai, bye, bye. Ai! Decente e gostosinha, pra quem gosta de dança, calado com a gatinho. Buribai é uma dança decente e gostosinha, pra quem gosta de dança, calado com a gatinho. Hoje cê cola por detrás, é, pega na cinturinha. Ela se chega mais embaixo, dando uma reboladinha. Hoje cê cola por detrás, é, pega na cinturinha. Ela se chega mais embaixo, dando uma reboladinha. Oh, vamos de bandinha, dando uma reboladinha. Ha, vamos de bandinha no swing de braga, dragando uma reboladinha. Porradão, e chegou pra arrebentar. Raga, move, samba, reggae, é tudo mama África, o braga dá é a sensação. E chegou pra fazer gol, e na dança do Buribai a gatinha se amarrou. Vamos de bandinha, dando uma reboladinha. Vamos de bandinha no swing, braga, dando uma reboladinha. O Buribai é uma dança decente e gostosinha, é, pra quem gosta de dançar, ah, colado com a gatinha. Hoje cê cola por detrás, é, pega na cinturinha, ela se chega mais demais, assim, dragando uma reboladinha. Oh, vamos de bandinha, dragando uma reboladinha. Vamos de bandinha no swing, braga, dragando uma reboladinha. Braga dá é o porradão, e chegou pra arrebentar. Raga, move, samba, leg, é tudo mama África. O braga dá é a sensação, e chegou pra fazer gol. E na dança do Buribai gatinha se amarrou. Oh, vamos de bandinha, dando uma reboladinha. Ai, vamos de bandinha no swing de braga, dando uma reboladinha. Capitão América no estilo Saga Nation.